gigantes que aparecem na nossa frente, em nossa vida, nos intimidam. Aí eu preciso crer que não há gigante tão poderoso quanto a grandeza do Deus que me diz para ir. Então não existem gigantes que possam nos intimidar ao ponto de nos prostrar, de nos lançar ao pó da humilhação. Porque nós temos um Deus que nos exalta, que nos toma pela mão e nos levanta e nos mantém de pé. Constantemente em oração, é assim que tem que ser. Vigiando, sempre atento pro mal não prevalecer. Assim é minha vida e assim vou prosseguir. Se eu der brecha aí já era, o inimigo me põe um fim. Tristezas tem de montão, aflições muitas no mundão, mas Deus é bom e eu guardei sua palavra no coração. Que no mundo eu teria muitas tribulações, que na minha caminhada teria muitas provações. Lutas pra mim retroceder, desistir, voltar atrás, duvidar, desacreditar, do amor também da paz. Tem hora que é embaçado, parece que tudo dá errado. Eu tô correndo pelo certo e o mal me cerca por todo lado. O inimigo sempre na ira, quer total destruição. Trabalhar na minha mente, visando o meu coração. Pessimismo, duvidas, não vai dar, será já é tarde? Ideias negativas que se constroem um covarde. Ei mano, desistir não vale. Deixa essa atitude ser tomada pros covardes. Você é guerreiro, então siga em frente. A tribulação é que nos faz ser um valente. Ei mano, desistir não vale. Deixa essa atitude ser tomada pros covardes. Você é guerreiro, então siga em frente. A tribulação é que nos faz ser um valente. E eu também tenho aflito, constantemente reflito que o caminho é Cristo, a Bíblia que me diz isso. Pra alguns isso é mito, uma história, uma fábula, um conto esquisito. Mas eu insisto, persisto, louco, insano, hospício, se preciso, eu até morro por isso. É muito mais que um desejo, que um vício maldito. É uma guerra constante entre a carne e o espírito, mas nessa nós tá invicto, pelo sangue remido. Guerreiro e não covarde, fomos escolhidos por amor ao mundo. Deus deu o seu filho uma coroa de espinho, o sangue escorrido. O povo zoou, negou o Senhor infinito, foi zoado, maltratado, largado como lixo. Mesmo sem merecer, Jesus Cristo foi punido. Por isso que eu falo, eu repito e digo: ei mano, desistir não vale. Deixa essa atitude ser tomada pros covardes. Você é guerreiro, então siga em frente. A tribulação é que nos faz ser um valente. Ei mano, desistir não vale. Deixa essa atitude ser tomada pros covardes. Você é guerreiro, então siga em frente. A tribulação é que nos faz ser um valente. Lutar e não conseguir, não desistir até o final. Acreditar não em mim, sim num Deus que é real. Vai além do racional, nem todo homem consegue entender. Que o mar abriu, o gigante caiu e muito mais ele pode fazer. Criou eu e você, pensando em vitórias. Livre não, escravo, vivendo no mundo, seguindo pra glória. Nos deu livre-arbítrio, não controle da situação. O plano você faz, dele vem a decisão. Não, não, desanima não, pra tudo tem um tempo. Pra cura, pra morte, pro trampo, e mano, continuar correndo. Sempre ligeiro que o inimigo tá ao derredor. A solução da besta é instantânea, mas não é a melhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ei mano, desistir não vale. Deixa essa atitude ser tomada pros covardes. Você é guerreiro, então siga em frente. A tribulação é que nos faz ser um valente. Ei mano, desistir não vale. Deixa essa atitude ser tomada pros covardes. Você é guerreiro, então siga em frente. A tribulação é que nos faz ser um valente. É trudão, a vida aqui é embaçado, né? Só quem é guerreiro aqui permanece de pé. E não caia, vigia, relaxa, espera. A paciência, a chave do jogo aqui, cristão, já era. A tripulação faz o homem crescer mais forte na espera de um novo dia com a bênção na dose certa, certo? Então levanta a cabeça, rapaz, e chega mais perto da grande presença do Pai que perdoa, te aceita, te ouve e compreende. Assim como o filho pródigo, irmão, será que você entende? Assim que é, fiel e justo como Jó, com tantas dificuldades deixou o diabo no pó. Rei, responsa de estar ativo. Ficar parado é dar vitória pro inimigo. O tempo todo ele perturba a sua mente, mas creia, creia que tudo vai ser diferente. Tem que ter muita oração e não murmuração. Ser constante na fé, crê somente, irmão. Que se o problema veio, não veio só pra você. Que se o problema veio, veio pra você vencer. Desde o começo tem sido assim, inimigo tentar nos destruir. Com pessimismo, dúvidas, tribulações, enfim. Na hora da bonança é fácil bater no peito, sair por aí dizendo que é um guerreiro. Mas um guerreiro verdadeiro a gente só vê mesmo em meio a tempestade, em meio aos aperreios. Não se refugia nas drogas, não se esconde no bar. Tá de cabeça erguida, sempre disposto a lutar, lutar.